Carlos Salvador Mike Hotel F, informando o término do reboque. Ponte de viaduto. Gente, bom dia. Bom dia, obrigado. Argentina 1911, posición 11, informante Charlie Copy, ready to copy Sweden. Argentina 1911, just in the by 1 minute to your copy. I'll coordinate to send your call, okay? Okay, thank you. Wait a minute. Argentina 1911, ready to copy. Ready to copy, Argentina 1911. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Bravo Echo, Buenos Aires. According flight plan roof, upper Zulu 44. Say, seguro position, upper November 857, after according. Flight level 360. Runway 0 for start to your right. Dial, Leda, and the seguro position. Call 5104 and the control 120.8 Argentina 1911. Upper Zulu 44, Sierra Golf Romeo, then upper November 857, climbing maintain flight level 660, and far to then right to dial, then data, box 5104, 1111. And in 2019, room 1, just two things. First, your departure will be dial, after dial later, and the transition will be seguro. Position seguro is Sierra Golf Romeo, and the control 120.8, just read back to this, two information, please. Okay, dial data, seguro, Sierra Golf Romeo, and depart 127.1911. 1200 and the decimal 8. 1200 decimal 8. 1208, correct. Argentina 1911. Argentina 1911 with the back arrest, report with startup, position 11. I call you up for a startup. 11. Argentina 1911, ready to push to Argentina 1911, you're ready to push and start, report rate attack, position 11. Ready to taxi, position 11, push to Argentina. Salvador, o gol pelo informe Yankee, não faz 3, informa no check, o término do check dos motores. Bom dia, obrigado. Bom dia. Hotel, now Cantina, 1911, ready to taxi. Cantina 1911, you're ready to taxi, from One India, holding point 0910, call tower, 118 decimal 6, and the control frequency is 120 decimal 8. Maintain position before the hold point 1910, and the KNH 1014, good flight. Taxi April India, holding short runway 10, tower 118 decimal 6, and approach 120 decimal 8, 1014, good night. Solo Salvador, bom dia, Mike X3 Mike. Mike X3 Mike, bom dia, prossiga. Autorização de reboque da remota 1441 para posição 941. Autorizado, reporta término, Mike X3 Mike. Buster, up and down, 1911. Go ahead, Nick. Cena 19011, radar contact at departure, climb to flight level 360, static to Leda intersection. Stay to Leda intersection, flight level 360, climbing up and down, 1911. Oxalé 6251, tá, informação em curso é a Delta, pronto, cópia? Oxalé 6251, autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota plano de voo, Pesolo 190 Taubaté, nível de voo autorizado 360, decola da pista 10, primeira curva à direita da Eole da Motiva, o transponder 5105, o controle 120 decimal 8. Cena 6251, correto, cotejamento, chama pronto na posição 08. Salvador, bom dia, 3399, informação de Charlie, posição 62, pronto, para São Paulo, Guarulhos. Autorizado Serra Bravo, Golfo Romeo, conforme rota, plano de voo, piso 10, Taubaté. Nível de voo autorizado 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, da El, Leda, Motiva, transponder 5113 e o controle no 20 decimal 8. Todos, 340, Pajulo 10, Santa Maté. Decola 0, curva direita da Elena Motiva, 113, 208, da 33. Roda mais. Da 3399, correto, procedimento. Chama a posicionar, posição 062. Bom dia. Argentina 19011, contact the center frequency 125.1, back up 128.35, so long. 125.1, 123.8, Argentina 1911. 12835, today. 12835, thank you. Por Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Yankee. Golf Uniforme Yankee, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Solicito autorização de reboque do pátio 3, posição 8 Romeu, para o pátio principal, na posição número 3. Gente, foi entendido, pátio 3 para a posição 03, pátio 1, confirma? Confirmo. Gente, inicia, repassa para ingresso no pátio 1, Golf e Uniforme Yankee. Golf e Uniforme Yankee reportará para ingresso no pátio 1. Autorizado o chão de ataque, o chão é 6251. Paulo, 03399, Puxibeca, acelerando no 06. Gente, vamos até a posição, só um minuto, o 03399. Solo é o TAN 33999, possibilidade de chamar o operador de linha para conectar o 06? Sim, sim, quadrado mesmo, sem freio, só um minuto. Obrigado. Solo Salvador, aqui é o Gol, Golf Uniforme Anse, aguardando autorização para ingresso no pátio principal. Autorizado, autorizado, agilizando para a posição 03, onde reporta acostado. Ok, Golf Uniforme Anse. Ok, Solo, ciente, iniciaremos agora aqui, com agilidade. Oxane 6251, no VTSA, a Delta avisa a posição 062 e vai seguir a retaguarda da aeronave. Está rebocando para a posição 03, após vai chamar a torre quando pronto, em 1.18.6, no ponto de espera da pista 10. E o agir geogêmetro 0 no 4, um bom voo. Então, 153. Certo. 3399 já coordenado, o operador de finger na 062, e vai manter a posição, ok? Ele já apareceu. Então, 3399 tem uma previsão para iniciar o push após o avião? Gente, no máximo 2 minutinhos, o avião provavelmente vai manter a posição alguns segundos aí na posição 062, na retaguarda. Temos aeronave para reboque aqui na, do 1 ao 4. Linha 251 não tem necessidade, vai taxiar realmente aí do 1 ao 4, com atenção, ok? Com a aeronave que está rebocando, somente. Na 3399, coordena com a equipe de solo e chama pronto táxi, atento aeronave retaguarda da Avianca, 2320. Coordenação, Série Salão 06 3399.